Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa do Mundo, hein? Daqui exatos 30 dias, o Brasil estreia na Copa do Mundo com a seleção da Croácia. E o Brasil é a única seleção que não tem o direito de perder. Existe toda a pátria das chuteiras esperando que a seleção do Filipão... que salvo um ou outro, né? Eu, por exemplo, eu achei que o Dedé merecia estar na seleção. Esse que entrou no lugar dele, o Henrique, não sei nem quem é, mas o Filipão deve saber, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode duvidar de quem já foi campeão. Então eu fico daqui na torcida para que o Brasil consiga trazer esse caneco, porque o brasileiro está precisando de um pouquinho de alegria. O trem está feio, viu? Na discoteca do Cleitão eu vou trazer Hélio de Bona. A Faculdade da Música apresenta as grandes mestres... Irmãs Galvão. A frase irretocável do grande Charlie Chaplin, o Carlitos. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 91. A dica é uma dica de vida. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai ser interpretado por Bruno e Marrone. E ela... a lorota boa brasileiro tem a mente poluída. Na trilha sonora da minha vida... O Claudeiro Dourado de São Francisco, Minas Gerais, pediu uma música do Chitãozinho e Chororó que eu vou atender daqui a pouquinho. A sugestão do Bejar traz a música nova de Eliane e Samuel. Eu começo trazendo aí sucesso novo de Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca. Cabeça, me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Não poder te tocar, pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Trancado no meu quarto. retrato e chorei. Henrique Gabriel, quando o telefone toca pro Chicão, o Chicão é lá de Chapada Gaúcha, ele curte o nosso programa todos os dias pela emissora local, daí ele me passou uma mensagem, Chicão, um abração para você, um abraço para todos os amigos de Chapada Gaúcha, eu tô torcendo para que a qualquer hora dessa o prefeito se lembre aí de contratar o show do Cleiton Aguiar pra gente visitar de perto essa cidade onde o nosso programa faz grande audiência. Eu passei por aí, eu fui fazer um show lá em São Francisco, lá com meu amigo Zé dos Passos, e passei assim, vi a plaquinha de entrada de Chapada Gaúcha, passei aqui por dentro, né? E quem sabe uma hora eu não vou estar por aí, né? Um abração para todos os nossos amigos de Chapada Gaúcha, lá nas minhas Minas Gerais. O avô do João, Cleiton Aguiar, só me falta teu chamego. Minha nega, sei que foi por ser de fome que abandonaste teu homem, foste embora do sertão. Durante a seca te faltou felicidade, sei que tu é sua vontade, reconheço, dou razão. Porém agora que o padinho se surrou, mano, deu chuva no sertão, comecei a enricar. Tenho três cabras dando leite com fartura, tem feijão, tem rapadura, tem farinha e tem jabá. Só me falta teu chamego, nega. Só de tu sinto saudade, nega. Volte pro teu aconchego, nega. Chega de passar vontade, chega. Só me falta teu chamego, nega. Só de tu sinto saudade, nega. Tô morrendo de saudade. Chega de passar vontade, vontade, chega. Depois da chuva acabou fome, acabou sede. No sertão tá tudo verde, que dá gosto em pé de ver. Somente a seca que ainda resta em minha vida, só tu, mulher querida, pode reflorescer. Porém agora que o padim se surrou, mão mandou chuva no sertão, comecei a enricar. Tenho três cabras dando leite com fartura, tem feijão, tem rapadura, tem farinha, tem jabá. Só me falta teu chamego, nega. Só de tu sinto saudade, nega. Volte pro teu aconchego, nega. Chega de passar vontade, chega. Só me falta teu chamego, nega. Só de tu sinto saudade, nega. Tô morrendo de saudade. Chega de passar vontade, vontade, chega. Tô morrendo de saudade. Chega de passar vontade, vontade, chega. Tô morrendo de saudade, chega de passar vontade, vontade, chega. Tô morrendo de saudade, chega de passar vontade. Cleiton Aguiar do Manuelito Nunes, só me falta teu chamego. Essa aqui é uma gravação de 1967. Vanderlei Cardoso, escuta meu bem. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Porque você brigou comigo, meu amor? Pois o motivo você nem me explicou. Fui ao seu encontro, nem me olhou. E para mim o rosto virou. Será que você guarda rancor de quem foi seu grande amor? Escuta, meu bem, não quero imaginar logo quem eu amo foi me desprezar. Por

Flávio José do Acioli Neto, A Natureza das Cores, para Enigmarães. Ela é de Gentil do Ouro, lá na Bahia, mas mora aqui em Brasília e agora chega para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Eni, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? A sugestão do beijar. Eliane Samuel, Vou Te Procurar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta a música nova de Eliane Samuel, Vou Te Procurar. E se você quiser que o Flávio Bejar divulgue o seu trabalho, ele é especialista em Minas Gerais, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco, Chitãozinho e Chororó, Amado Batista e Fernando e Sorocaba. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Claudeir Dourado, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, ele curte o nosso programa pela Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos, da minha amiga Dona Conceição. E outro dia ele me mandou uma mensagem e pedindo essa música que, né, fez parte, marcou algum momento da vida dele. Na trilha sonora da vida do Claudeir Dourado, Chitãozinho e Chororó, do Dino Franco, Cheiro de Relva. Como é bonito estender no verão as cortinas do sertão, na varanda das manhãs, deixar entrar

eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu disse. Amado Batista, desejos e segredos pro meu conterrâneo Sebastião Camargo, lá na chácara, lá em Coromandel, ele curtindo o nosso programa pela 95 FM. O Sebastião, o Marciano Tolentino foi que me falou que o senhor está ouvindo a gente todos os dias aí. Um grande abraço, viu? Muito obrigado pela audiência aqui do nosso programa. O meu conterrâneo Sebastião Camargo, tranquilo, lá na chácara, né, escutando. Ele escuta o programa de manhãzinha, passarinho cantando. É uma beleza, bom demais da conta. Música nova de Fernando e Sorocaba, Face da Lua. Imagina se você perdesse o seu amor e pra encontrar ela você pudesse desenhar a face dela. Na lua, na face da lua. Tava tudo mais ou menos combinado, faltava pouco, eu só não tinha falado. É que eu tava ensaiando o que eu ia dizer. Sabe quando o nosso olhar se fixa em alguém e a gente percebe que tá sendo olhado também? Ainda não é amor, mas pode um dia ser. Deus me livre se ela for embora agora. Eu acho que não acho ela nunca mais. A mercê do acaso, mas em todo caso eu vou te procurar. E se eu não encontrar, eu vou pintar o rosto dela na face da lua. Vou divulgar o meu amor. Eu pago recompensa por qualquer notícia sua. E se eu não encontrar, eu vou pintar o rosto dela na face da lua. Vou divulgar o meu amor. Eu pago recompensa por qualquer notícia sua. Eu vou aonde você for. Sabe quando nosso olhar se fixa em alguém e a gente persegue, tá sendo olhado também. Ainda não é amor, mas pode um dia ser. Deus me livre se ela for embora agora. Eu acho que não acho ela nunca mais. Fico a mercê do acaso, mas em todo caso eu vou te procurar. E se eu não encontrar, eu vou pintar o obrigado por esse carinho, viu, gente? Fernando e Sorocaba, Face da Lua, para os meus amigos do Abadia Oposição, um perfil do Facebook lá de Abadia dos Dourados, nas Minas Gerais, que agora estão chegando para fazer parte do Facebook do perfil número 2. Um abraço para todos vocês, muito obrigado por estarem participando aqui do nosso Facebook, tá bom? No próximo bloco, eu tenho uma dica de vida para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A nossa dica do programa de hoje é uma dica de vida que me mandou a minha amiga Dênia Freitas, aqui de Brasília. É para a gente refletir um pouquinho, é a fábula do porco espinho. Durante a era do gelo, a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos, assim eles se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas tinha um problema. Os espinhos de cada um feriam os companheiros que estavam mais próximos, exatamente aqueles que ofereciam mais calor. E aí, eles decidiram se afastar um dos outros para fugir dos espinhos e começaram de novo a morrer congelados. Então eles precisaram fazer uma escolha. Ou desapareciam da face da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que algo muito próximo podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Isso é para a gente saber que o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com as dificuldades e defeitos do outro e admirar as suas qualidades, mesmo porque todos nós somos absolutamente defeituosos e incompletos. Essa é a dica de vida do programa de hoje, para a gente refletir. A gente, de vez em quando, tem que pensar nas coisas, porque a gente estressa com tão pouca coisa, briga com tão pouca coisa. Aí quando você chega na idade madura, eu fico impressionado como é que a vida ensina. Por isso é que já tem aquele ditado que diz que na juventude todo mundo é incendiário e na idade madura todo mundo é bombeiro. E é verdade, isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu já fui brigão, riliento, não aceitava nada, queria rebater tudo. Hoje acabou, hoje eu tenho paciência, tenho mais tolerância, observo as coisas da vida, né? Mas não adianta, isso aí, se experiência fosse, tivesse jeito de vender na quitanda, seria uma beleza. Mas não tem, cada um tem que passar a sua, e a vida é assim, né? Não adianta que a gente não passe experiência para os outros, não. Agora, o Ivan Moreno, minha amiga, fala, a vida ensina, ensina, mas não é todo mundo que aprende. Tem uns que aprendem, tem uns que são um jumento, não aprende, apanha, apanha e morre apanhando e não aprende, né? O meu amigo professor Alberto Matias, grande figura, meu conterrâneo lá de Coromandel, outro dia ele me telefonou e disse assim, Cleiton, eu estou te telefonando para te dar os parabéns, primeiro pela rádio, pela 95 FM, e segundo porque você divulga o nome de Coromandel todos os dias. Aí eu disse para ele, professor Alberto, eu faço isso há 34 anos, em todos os shows que eu vou, eu falo de Coromandel, em todos os programas que eu já fiz de rádio, de televisão, em todos os lugares onde eu passei, eu falo de Coromandel, porque não tem como é que eu vou negar as minhas raízes, não tem jeito, né? E é impressionante o tanto que Coromandel, uma cidade pequena, é conhecida no Brasil inteiro, é impressionante, viu? Todo lugar que eu falo, eu sou de Coromandel, eu falo, ah, eu conheço alguém de lá, já fui lá, é impressionante, né? E o professor Alberto pediu para eu dedicar uma música aqui pro Baeta lá da pastelaria. Baeta, você escolhe a faixa que você tá aí, viu? Zé Mulato e Cassiano, o homem e a espingarda. Ei, pessoal, vou dizer pra vocês agora a pura filosofia do Cerrado. Ei, quem achar que estamos errado, que atira o primeiro tomate. Analisando direito, nossa vida é uma piada. Só quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não andar fazendo nada. Eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Ei, compadre, pensando bem, a vida da gente é igual a uma espingarda. Se atira, atira, vai atirando vida fora, quando chega lá pro fim não tem lenca.

dominado, uns te domino. Vou me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver, e ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. Cantinho do Rei, Bruno e Marrone, Cavalgada para Maria José Bernardes. Ela não colocou aqui de onde ela é, mas não tem a menor importância, porque a Maria José está chegando para fazer parte do Facebook perfil número 2 nosso aqui. Obrigado, viu, Maria? Um beijão para você. Alô? A lorota boa de hoje é o seguinte: brasileiro tem a mente poluída, né? Diz que morreu um bocado de gente, aí chegar lá na. Antes de entrar lá no céu, tem uma triagem, né? São Pedro fica lá na porta. E aí ele perguntou pro americano, tinha lá um americano, um italiano, né? Tinha um inglês e tinha um brasileiro. Aí ele perguntou pro americano assim: o que é mole, mas que na mão das mulheres fica duro? Aí o americano respondeu: o esmalte. Aí São Pedro falou: acertou, pode entrar. Aí São Pedro virou pro italiano e falou assim: onde é que a mulher tem o cabelo mais enrolado? O italiano respondeu: na África. São Pedro falou: entrou. Pode entrar, acertou, tá, pode entrar. Aí o alemão, né, São Pedro perguntou para ele: o que é que a mulher tem com 6 letras, começa com B, termina com A e não sai da cabeça dos homens? A beleza, respondeu o alemão. São Pedro falou: entra, pode entrar, já tá certo. Aí São Pedro perguntou pro francês: o que é que a mulher tem no meio das pernas? O joelho, respondeu ele. São Pedro: parabéns, pode entrar. Aí o inglês chegou, São Pedro perguntou para ele: o que é que as mulheres casadas têm mais larga do que as solteiras? O inglês respondeu: a cama. São Pedro falou: não, então pode entrar, acertou. Nisso o brasileiro foi saindo de fininho. São Pedro: ei, peraí, rapaz, vem cá. Vem cá, rapaz, você não vai responder a sua pergunta, não? O brasileiro falou assim: sem chance, viu, São Pedro? Eu errei todas que o senhor perguntou para esse povo aí. Ah, quem me mandou isso aqui foi o Deir do Quebra, é o Claudeir, né, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Deir, essa música que você pediu, eu vou te atender num dos próximos programas, tá bom? Ah, rapaz, se você tiver uma lorota dessa e quiser mandar pra mim, fica à vontade, viu? Você pode mandar no nosso Facebook, pode mandar na radioestudiobrasil.com.br e pode mandar também pelo e-mail programacleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No dia que eu estava gravando esse programa, o meu filho Rodrigo, depois de passar 6 meses lá do outro lado do mundo, ele ficou 3 meses na China e 3 meses de Singapura, no momento que eu estava gravando esse programa aqui, ele estava voando, e daqui a pouco, terminar de gravar o programa, eu vou no aeroporto buscar, né? E é uma coisa melhor do mundo. A gente não pode segurar os fios, eles têm que ir e vai, né? Mas quando volta é bom demais da conta, né? Então, pedir a Deus, agradecer a Deus, né, por ter deixado ele ir, por ter cuidado dele lá e por trazê-lo de volta são e salvo e com uma bagagem de experiência fantástica, né? Um menino de 28 anos, é a segunda vez que ele passa temporadas no exterior, a primeira vez ele ficou um ano nos Estados Unidos e agora ele está na China, sempre em busca de conhecimento, aprendendo e trabalhando. Dessa vez ele foi para a China e para Singapura para trabalhar como modelo internacional. Que o meu filho puxou a mãe, deu sorte, né? Bonito que é danado o caboclo. Se puxasse o pai, tava lascado. Aniversariando hoje o Edson Pocente, o meu primo lá em Belo Horizonte, o Zé Henrique Rosa, Fred Monteiro, meu grande amigo, grande cantor da dupla Fred e Monteiro, o Pedro Lacerda, Elisângela Caixeta, meu amigo escalador Marco Moraes, Kátia Paixão, Carla Silva, Soraya Borges, Marilene Alves de Araújo Matos, Silvio Rosa de Oliveira, José Félix da Silva, Júlio Marra, Henrique Machado. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, para todos vocês, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 91, Deus o nosso protetor. Brasil! Vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Olha, se você quiser ter na sua casa essa beleza de salmo que a Márcia Ferreira trouxe aí, o Salmo 91, Deus o nosso protetor, e mais 29 salmos, são 30 salmos em um CD, você paga apenas R$15, mande um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. A Marcinha manda pelo correio, depois que você receber, junto com o CD, vai o número de uma conta, você se dirige a uma loja de loteria esportiva aí na sua cidade, ou então numa agência da Caixa Econômica e efetua o pagamento, o depósito de R$15. Viu? Você pode pedir quantos CDs você quiser. Minha amiga Beth Guzzo, escolta de Vagalumes. Acho que morri de saudade. gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito. Onde eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Buzo, escolta de vagalumes para Mariana Cristina de Dolearina, nas Minas Gerais. Ela que está curtindo o nosso programa agora pela 95 FM de Coromandel e chega para fazer parte do Facebook perfil número 2. Mariana, grande beijo para você, seja muito bem-vinda. Um abração para os amigos Dolearina, né? Mais conhecido também por Gameleira. Tive lá, fiz boas amizades, conheci lá o pessoal. Fui muitas vezes o ano passado lá em Estrela do Sul, a terra do meu pai. Esse ano estou numa correria danada, não tive tempo de ir lá ainda, né? Eu vou, já que eu estou ali perto de Estrela do Sul, vou chegar em Coromandel, vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Biai Goiá, Messalina. Deixa-te desse orgulho, pobre Messalina, dos tempos modernos. Eu te admirava, mas de hoje em diante já não sou teu fã. Esta matéria podre, células terrestres que compõem o corpo, servirá de pasto numa campa escura do nosso amanhã. Quem sou eu, mero peregrino, ante mil espelhos? Eu não sou ninguém para dar conselhos. Repito sozinho, meu Deus, quem sou eu? Mas eu sinto muito sutilmente a presença de alguém, trazendo versos, talvez do além, para dar conforto a quem se perdeu. De de outras eras, trazendo contigo a nobre missão. Na podridão do mundo, pegaste de novo instinto animal. Pois cuida-te, menina, porque este corpo já não vale nada. Mas resta-te o conforto de cuidar da parte espiritual. Quem sou eu, mero peregrino, ante mil espelhos? Eu não sou ninguém para dar conselhos. Repito sozinho, meu Deus, quem sou eu? Mas eu sinto muito sutilmente a presença de alguém, trazendo-me versos, talvez do além, para dar conforto a quem se perdeu. Biai Goiá, relembrando Goiá, Messalina para Gislene Santos Peu de Taiobeiras, Minas Gerais. Ela que curte o nosso programa pela Cidade FM e agora faz parte do nosso Facebook. Gislene, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é do grande Charlie Chaplin. A persistência é o caminho do êxito. A persistência é o caminho do êxito, é a frase irretocável de Charles Chaplin. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Hélio de Bona. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir no canal local e nas 200 e poucas cidades do Brasil que já transmite, ou então por intermédio do canal 175 da Sky, 139 da Oi, 248 da GVT, 133 da Claro, 237 da Vivo, 714 da CTBC e pelo canal C1 das Parabólicas, ou ainda no site www.rbtv.com.br. Toda terça-feira às 23 horas, com repeteco no domingo às 10 horas da noite, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Hélio de Bona, numa boa. Quando chega a noite, eu saio pelas ruas sem saber aonde ir. No retrovisor do carro, teu sorriso, o teu rosto a me seguir. Outro dia vem e a saudade continua a me machucar. Já falei pro coração, não tem mais jeito, ela não vai mais voltar. Mas o tempo passa e a gente esquece, nem machuca e só nos faz sofrer. São amores que vêm e que voltam, já não dá mais pra se entender. Como o vento que sacode o mar, como a chuva que apagou o fogo. Já tirei você da minha vida, não vou te amar de novo. Meu bem, mas não dá pra aceitar o seu jeito louco, bandido de amar. Vou te arrancar de mim, custe o que custar. Desculpa, meu bem, mas quero te dizer, a verdade dói, até fere, magoa. Voltou tarde demais, estou numa boa. Mas o tempo passa e a gente esquece. Quem machuca